En este momento entramos en Contacto Brasil por la KWMR Point Reyes Station. Ser livre vale uns riscos. Voa, foge lá pros altos picos. Canta pra chamar o companheiro que está voando fagueiro entre frutas tropicais. Canta pra chamar o companheiro que está voando fagueiro entre frutas tropicais. Passarinha voa, a gaiola está aberta, tu não estás presa mais. Voa, bate asa e vai embora, mas há perigos lá fora, visgos e pedras mortais. Voa, pra ser livre vale os riscos. Voa, foge lá pros altos picos. Canta pra chamar o companheiro que está voando fagueiro entre frutas tropicais. Canta pra chamar o companheiro que está voando fagueiro entre frutas tropicais. Eu sei que o amor não tem que se apagar. sei que o amor não tem que se acabar. Até o fim da minha vida eu Bye.

Contacto Brasil. Vender sua laranja até se acabar. É filho de mãe solteira, cuja ignorância tem que sustentar. De madrugada vai sentindo frio, porque se o cesto não voltar vazio, a mãe arranja um outro pra laranja e esse filho vai ter que apanhar. Compra laranja, doutor, que eu ainda dou uma de quebra pro senhor. Compra laranja, laranja, laranja, doutor, que eu ainda dou uma de quebra pro senhor. lá no morro a vida acorda cedo e é só trabalhar. O céu fica mais perto pra na hora dos apertos Deus poder cuidar. Comida muito pouca e muita roupa que a cidade manda pra lavar. A gente passa fome na esperança da criança um dia não passar. Comprar laranja, doutor, que eu ainda dou uma de quebra pro senhor. Comprar laranja, laranja, laranja, doutor, que eu ainda dou uma de quebra pro senhor. Quando o carnaval chegar, eu vou me espalhar na avenida. Pego violão, vou de cordão, de arrastão me acabar. Ao chegar a fantasia muda de repente, visto de mulata, batalata, de passista eu vou pintar. E o ano inteiro tento ser o que nunca vi, nunca vou ver. Eu sou eu, não volto atrás, e a decisão é agora ou nunca. Thank you.

na mesa da vida. Você me deixou sem saída, sinuca de bico, a preta e a rosa, na noite perdida. Você me deixou sem escolha, com bolha no dedo e o taco mais fraco, com medo de errar, de errar. Você só deixou a tabela e eu disse comigo: o efeito foi feito pra gente tentar. Tentei no capricho e matei sem perdão sua pose, a Black e a Rose, e a Black outra vez. Enfim, terminado este jogo, chamei pelo cara do tempo e tirei da caçapa o suor que suei. Desta visita oferecida, que enche a minha sala de prazer e vida. Quando me mostra as folhas novas, pequeninas, e se alvoroçam, feito um bando de meninas. Rolam no tapete, são mesmo crianças, despertando novas esperanças. Bem-vinda, vizinha, que varre as tristezas. Que lindo presente da natureza. É. Que lindo presente da natureza. Na manhã que nascia encontrei o que na noite tardia desejei, e vou feliz a cantar por aí assim. Toda a tristeza que havia agora expulsei com a canção que chegou, e vou cantando alegre a felicidade que Jesus mandou. Lembra... lembro dos tempos de outrora, que quase me roubam a esperança e a fé. E hoje me volto contente, cantando pra Deus que tanto me ajudou. Não vou culpar os amigos fingidos que outrora eu tive na vida. Nem vou dizer que a razão do fracasso se prende a batalhas perdidas. E confiante despeço-me, todo feliz a cantar, agradecido ao bom Senhor por me ajudar. Amigos fingidos que outrora eu tive na vida. Nem vou dizer que a razão do fracasso se prende a batalhas perdidas. E confiante despeço-me, todo feliz a cantar, agradecido ao bom Senhor por me ajudar. Contacto Brasil. Morrer de amor, vive como eu.

E o tempo passa e a gente se abraça e a praça fica logo ali. Mas é primavera e hoje a gente espera o tempo que há de vir. O tempo que há de vir. O tempo que há de vir. Contacto Brasil con Oscar García de Rosa. Little Lily, yeah, yo.